Olá, boas senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui pela rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizo. E eu sou a voz. A voz que te encanta todas as noites de quarta-feira e todas as tardes de domingo. Esse é o programa de número 75. E como de praxe, a gente vai fazer um especialzinho com uma banda bem legal, a banda Devil Evil, do grande Lully. É uma banda bem legal e eles têm dois discos, pelo que me consta aqui. Um disco de 2011 chamado Sort Devil Evil e um disco de 2012 chamado O Futuro Tá Rolando. É uma banda que se formou em abril de 2011. E essa banda tem como integrantes o Lully, né, como já citado nos lulismos, a Gabriela na bateria e o Cadu Peixoto no baixo. É um trio, portanto. Eu achei até que essa característica minimalista das músicas tem muito a ver com outro projeto do Lully, que a gente já tocou por aqui no programa há muito tempo atrás. E é com Devil Evil que a gente começa o programa, então. E a gente tem muita coisa aqui pela frente, né? A voz preparou algumas coisinhas aqui pra nós, né? É. Hoje, pelo jeito, tá tudo muito minimalista aqui no programa hoje, né? Enfim, passou um mosquito aqui agora há pouco. Corvo. O corno correio. Um duende também, né? Um anão. E, sei lá, vamos começar o programa. O programa de hoje tá muito sério, né? É. Pra desbaratinar um pouquinho Franca, essa cidade tá tão quente hoje, né? A gente aqui morrendo. Ninguém consegue trabalhar nessas condições de verdade. Trabalho oferecida aqui nesse negócio. Pois é. Fica aqui o nosso apelo ao pessoal da rádio aí, né? Tô brincando, a gente tá numa boa aqui e tudo mais. Então vamos de Devil Evil, né? Começando com a música Eu Não Acredito em Nada. E depois a gente toca a música Eu Sei Que Um Dia Tu Vai Ver. E depois, Adultos Agem Como Crianças. E se ainda couber nesse bloco, a gente ouve Compulsão. Eu fiz uma mescla meio aleatória aqui dos dois discos. Escolhi aqui de última hora umas músicas pra gente ouvir aqui. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha, não sai daí. Lixeirinha. Oh, acredito em nada. Eu não acredito em nada. Crianças. aliviar. Ela queria achar um jeito de se aliviar. Ela queria achar um jeito de se aliviar. Ela queria achar um jeito de se aliviar. Mas os colegas do trabalho não entendem não. Mas os colegas do trabalho não entendem não. Ela queria achar um jeito de se aliviar. Ela queria. Se aliviar, ela queria achar um jeito de se aliviar. Ela queria achar um jeito de se aliviar. Mas os colegas do trabalho não entendem não. Mas os colegas do trabalho não entendem não. Ela queria achar um jeito de se aliviar. Ela queria. We'll be right back. Well, I'm Pop, Iggy Pop, and I hear this. Lisha Ring, look out.